Atos 15, versículos de número 36 a seguir. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilia, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Versículo 39. Em uma determinada tradução vai dizer assim: e tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Noutra tradução vai dizer: e tiveram uma contenda. Houve tal contenda entre eles que se apartaram um do outro. Amém. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos a bênção do Senhor sobre a tua palavra, Pai. Pai, graças nós te damos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nesse mês, nós estamos provocando ações com atos de bondade na cidade. Nós estamos fazendo várias obras, cada célula fazendo a sua obra. E isso tem sido um tempo muito interessante. Por exemplo, nós colocamos garrafas PET com sacolas nos postes, para que as pessoas que passeiam com os seus cães possam lançar mão dessa sacola e colocar as fezes do animal ali, isso impedindo as pessoas de pisarem e livrando as pessoas até mesmo de uma enfermidade que pode ser contraída através da leishmaniose. Mas nós não estamos fazendo só isso. Existem células que estão reformando praças da cidade. Tem células que se reuniram para pintar uma praça. Outras células estão fazendo outros tipos de projetos. Eu gostaria que você contasse para a pessoa que está do seu lado o que a sua célula vai fazer, qual ato de bondade que ela vai fazer. Eu te dou 30 segundos para você fazer isso. Vamos lá? Um, dois e já! E aí, pronto? Que legal, hein? Gostei de ouvir esse zum, zum, zum aí. Sabe por quê? Porque muitas obras estão acontecendo. Se a igreja tivesse ficado em silêncio, é porque ninguém estava fazendo nada. Então nós temos coisas para contar. E isso faz parte da palavra que eu vou estar ministrando agora para vocês. O texto de Atos, capítulo 15... ele nos fala de algo muito interessante. Eu poderia chamar o tema dessa mensagem de igreja indispensável versus igreja admirável. O que é uma igreja admirável? É uma igreja que as pessoas admiram, que as pessoas olham e dizem: olha que legal, que povo legal, olha que culto legal, que louvor legal, que pregação legal, olha que legal daquela igreja. Essa é uma igreja admirável. Mas uma igreja indispensável, ela não trabalha somente no campo do elogio. É uma igreja na qual as pessoas olham para ela e dizem assim: se essa igreja fechar, nós estamos perdidos. Porque ela é indispensável. Ela faz parte do contexto social da cidade. Ela está envolvida nos problemas da cidade. Não é uma igreja que se limita a quatro paredes, falando de quem está lá dentro está salvo, e quem está lá fora está no inferno, e problema de quem está no inferno. É uma igreja que sai de dentro das quatro paredes e se envolve com a sociedade. O texto nos fala que Paulo e Barnabé tiveram uma contenda. Na versão, a mensagem, ou na NVI, a qual eu fiz leitura, fala que a situação entre eles foi de um desentendimento tão sério que se separaram um do outro. Houve um problema. Dá a entender que... Eu não quero nem falar o que dá a entender. Porque quando a Bíblia diz que houve uma contenda, tal contenda, se fosse, houve uma contenda, não, tal contenda. Na NVI diz, um desentendimento tão sério entre dois apóstolos, dois homens de Deus. Isso conforta o meu coração. Conforta o meu coração porque o homem que estava envolvido naquela contenda foi o homem que escreveu sobre domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade. Embora os dons venham sobre nós, eu tenho falado numa série de mensagens nesses domingos sobre o fruto do Espírito. Embora o fruto do Espírito esteja sobre nós, isso não nos torna imunes de nossa humanidade. Somos homens e mulheres frágeis, pecadores e pecadoras. Libertos seremos no dia do arrebatamento. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas diz que quando nós formos arrebatados, 1 Coríntios diz que num piscar de olhos, nós seremos transformados em corpo de glória. Aí sim, a nossa humanidade sai do contexto. E nós seremos totalmente, 100% santos. Porque houve uma transformação no nosso corpo. Até então, nós vamos viver com esses altos e baixos, altos e baixos. Então, nunca julgue um homem de Deus, uma mulher de Deus, por um momento da sua vida. Um momento. Porque um momento, todos nós podemos errar. Mas isso não quer dizer que quem erra em um momento não permanece no erro. Pessoas erram no momento e depois se arrependem e mudam de vida. Agora, existe outro tipo de gente que erra no momento e o momento se transforma em minutos, horas, dias, meses e anos. Isso aí eu já não estou falando de pecado. A Bíblia chama isso de iniquidade. É diferente. Pessoa que quis ficar naquela prática. Então, nós não podemos fazer nada. Porque decisões que as pessoas tomam, nem Deus interfere. É a chamada lei do livre arbítrio de Deus. Porém, Paulo agora tem um desentendimento com Barnabé. Só que o contexto anterior, ou o que vem antes, desculpa, desse texto, no contexto, é que estava havendo um problema na igreja. A igreja estava entrando em choques entre os apóstolos, porque uns criam que para ser salvo precisavam entrar em todo o rito da lei e circuncidar-se. Outros não acreditavam nisso. Outros falavam que o evangelho era para os judeus. Outros criam que o evangelho era para toda a humanidade. Então, em Atos 15, os apóstolos se reúnem, formam um concílio em Jerusalém para discutir o que de fato deveria ser ensinado aos gentios. E eles chegam a uma conclusão dizendo, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo dizer àqueles que se convertem ao cristianismo, ou seja, aqueles que se convertem ao Senhor, de que se abstenhais da prostituição, do sangue, do ídolo, do comer sangue, do ídolo e da carne sufocada. Eles escrevem cartas para essas igrejas E Paulo e Barnabé, eles vão entregar essas cartas. Não havia e-mails naquela época, não havia celular, não havia telefone. O método era esse. Só que agora, eles retornando, depois de um tempo, os dois se reúnem para fazer um planejamento de uma viagem missionária. A ideia era passar por todas as igrejas que eles haviam plantado e ver como essas igrejas estavam e confirmar a fé dos irmãos. E naquele dia, Barnabé resolveu levar a João, chamado Marcos, ou Marcos, João Marcos. Mas Paulo não concordou com aquilo. Paulo disse, não, ele não deve ir. E Barnabé, não, mas ele tem que ir. E aí, então, começa-se essa tal contenda. E chega ao ponto deles se separarem. Barnabé fica com João Marcos, nos diz a Bíblia, e Paulo, então, leva consigo a Silas. E a vida segue. O que eu quero falar nessa mensagem é que existem lições profundas aqui para nós. Lições muito profundas. O texto se dá em torno de três homens: Paulo, Barnabé e Marcos. Quem era Marcos, João Marcos? Colossenses 4:10 diz que ele era primo de Barnabé. Os outros primeiros irmãos se reuniram na casa de Marcos. A igreja começou com uma célula. Uma célula na casa de Marcos, em Atos 12. Outro destaque interessante sobre João Marcos é que ele fazia parte daqueles judeus radicais, daqueles que não gostavam de se misturar com gente que não era judia, ou seja, os gentios. Em Atos 13, vai nos falar que ele então abandona eles. E agora, naquela discussão, é possível que Paulo tenha virado para Barnabé e dito, olha, esse cara vai atrapalhar. Nós acabamos de decidir na assembleia, no concílio, que não vamos impor nenhum ritual da lei sobre os gentios. E ele é favorável a isso. Eu acho melhor não levá-lo. E além do mais, ele também nos abandonou na última viagem. E aí começa essa confusão sobre João Marcos. Barnabé, Paulo. Quem era Paulo? Paulo era Saulo. Segundo alguns historiadores, Saulo e Barnabé eram amigos de infância. E há quem diga que Saulo ou Paulo se converteu por influência de Barnabé. O fato é que quem ajudou a Paulo no início da fé foi Barnabé. Quando Paulo, Saulo, se converteu, os judeus não criam, ou melhor, os apóstolos, eles não criam muito na conversão de Paulo. Por quê? Porque você está lendo a Bíblia, você está lendo o Novo Testamento, nós temos um propósito de ler o Novo Testamento até o final do ano, e você já leu sobre isso esse ano. Saulo perseguia a igreja. Saulo, ele tinha cartas para matar os cristãos. E agora, o perseguidor se converte. E agora, uma vez convertido, eles não acreditavam muito nessa história. Ah, esse cara está fingindo. Ele está simulando uma conversão para matar a todos nós. Mas Barnabé apazigua os apóstolos e diz, não, eu conheço ele de fato. Ele teve uma experiência genuína com o Senhor. Ele se converteu. Os dois eram amigos, mas o fato é que agora eles rompem. Eles rompem. Mas eles não rompem a amizade. Eles rompem a ideia. Tanto é que o respeito continua, porque em Coríntios, depois, Coríntios 9, Paulo fala do homem de Deus que era Barnabé, o exemplo que ele era. Essa é a história do texto. Mas eu quero tratar com você aqui algumas lições que nós podemos tirar aqui. E que também vai de encontro com as ações que nós estamos fazendo nesse mês. O primeiro ponto a se perceber, a primeira lição que eu tiro para a minha vida, que eu quero compartilhar com vocês, é que nessa história eu vejo o poder dos relacionamentos. Aprendendo com Barnabé, eu vejo que o foco da vida cristã não está nas tarefas, não está no trabalho, não está naquilo que a gente faz, mas o foco do cristianismo está no relacionamento. Não adianta eu ser o santarrão, o ungidão, o consagradão, se eu não amo ao meu irmão, se eu não tenho paz com o meu próximo. A Bíblia, ela se resume em torno de mim, do próximo e Deus. Amarás ao Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E como eu amo a mim mesmo? Eu amo a mim mesmo lavando meu rosto nessa manhã, penteando meu cabelo, colocando uma roupa legal para vir para o culto pregar. Eu estou cuidando de mim, assim como eu cuido de mim, eu tenho que cuidar do meu próximo. Quando nós lançamos essas ações sobre a cidade, é mostrando para a cidade que nós temos cuidado com a cidade, que nós temos cuidado com as pessoas lá de fora, que nós estamos preocupando com elas. Eu aprendo com Barnabé que o foco está nos relacionamentos que a gente constrói quando a gente faz o que faz. Não adianta eu fazer sem construir relacionamento. Não adianta. Não resolve eu provocar uma ação social na minha célula, e essa ação social, ao invés de gerar paz, vai gerar briga quando os irmãos se assentam para discutir que ação social que vão fazer. Então o foco está no relacionamento que eu construo, naquilo que eu faço, quando eu faço. É isso que eu aprendo com Barnabé. Eu aprendo que Deus está muito mais interessado no relacionamento que a gente constrói, naquilo que a gente faz, do que aquilo que a gente, propriamente dito, faz. Não adianta você fazer um monte de coisa para a igreja, brigando com todo mundo. Oh, Deus, consegui fazer isso aqui, mas briguei com uns 10, deixei uns 10 mortos no meio do caminho. Tirei uns 5 da igreja. É isso que Deus quer. Não é o que você faz, é o relacionamento que você constrói. Nós vimos aqui o Ministério de Louvor cantando, legal. Legal. Mas entre eles, precisa, quando eles ensaiam, precisa haver uma coisa chamada relacionamento. Imagina o baterista toca bem demais, mas brigado com o cara do contrabaixo, o irmão do contrabaixo. E o irmão do teclado, ou o irmão da guitarra, que não está conversando com a irmã que está cantando. No final das contas, eu te garanto que existem lugares que isso acontece. E o povo fala, nossa, como eles cantam bem, como eles tocam bem. Mas entre eles não existe harmonia, não existe relacionamento. E aí eu te pergunto, será que Deus está interessado mais na melodia, nos acordes, no tom de voz, ou no relacionamento deles? Relacionamento é extremamente importante. Eu entendo nesse texto. Barnabé está nos ensinando que para ele, a tarefa, a viagem missionária que ele tinha, era menos importante do que os relacionamentos que ele ia construindo enquanto ele ia atuando no reino de Deus. Barnabé está deixando claro nesse texto que ele dava mais importância ao relacionamento do que ao trabalho, mais importância às pessoas do que às tarefas. Barnabé está ensinando. Quando ele assume a igreja em Antioquia, e ele como pastor da igreja, ele diz assim, olha, eu não posso pastorear essa igreja sozinho, eu preciso de um pastor auxiliar. E eles disseram, quem? Eu tenho um amigo, como é que ele se chama? Saulo. Eu vou buscá-lo. Eles, tudo bem, então pode ir. E Barnabé vai ao encontro de Saulo, para trazer Saulo para pastorear a igreja de Antioquia com ele. Parece simples, eu vou ali buscá-lo. Só que esse ali buscá-lo, são 3 meses de ida e 3 meses de volta. Lembre-se, não havia avião, não havia automóveis, não havia locomotivas. Era a pé ou animal e embarcações. Esse homem deixa a igreja 6 meses para buscar Paulo, para estar ali com ele. 6 meses a igreja fica sem o pastor Barnabé. Porque para ele era mais importante relacionamento do que a tarefa. Impressiona na vida de Barnabé é que ele para o que está fazendo. Deixa a igreja, deixa a tarefa, deixa o trabalho. Por causa de relacionamento. Isso nos ensina que o foco da vida cristã não está no trabalho, não está no fazer, não está nas muitas realizações, mas está nos relacionamentos. E no momento que ele tem que escolher entre uma tarefa e uma pessoa, ele prefere ficar com a tarefa. Ele abre mão da viagem e diz: Paulo, pode ir, tudo bem. Eu vou cuidar de João Marcos. Eu vou estar com João Marcos. Eu vou cuidar dele. A nossa igreja é uma igreja em célula. Mas por que ela é uma igreja em célula? Primeiro porque o modelo celular é um modelo bíblico. A igreja se reunia nas casas e no templo. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos. Mas não é somente por isso. Não é porque as células traz crescimento. Não é isso. É porque as células geram relacionamento. Aquele grupo que você não encontra com ele durante a semana, parece que fez falta, alguma coisa não está legal naquela semana, você precisa estar com aquele grupo. Relacionamento é extremamente importante. Por isso eu digo ao supervisor de célula, mais importante do que você perguntar para o seu líder de célula como é que está a célula, é o relacionamento que você tem com ele. Você não lidera ninguém que você não tenha relacionamento, a menos que seja em uma instituição de hierarquia, onde uns têm poder, quando se diz lá no mundo, quem pode manda e quem tem juízo obedece. Mas numa estrutura onde as pessoas são voluntárias, supervisor, você é tolo de achar que um telefonema seu vai conseguir que o líder faça isso, o que faça aquilo. É tolice da minha parte querer falar qualquer coisa com vocês sem que primeiro não haja relacionamento. É relacionamento, é amizade. É olho no olho, vamos conversar, vamos jogar um bocado de conversa fora. Vamos falar de política, de futebol, de moda, de compras, de cozinha, de festa, do evangelho. Agora, toda vez que você liga para ele, que o líder atende lá o celular dele tocou, ele vê, nome lá, supervisor. Ixi, daí vem falar de célula. Eu não dou conta desse cara. É isso que você está plantando? Sabe, isso acaba se tornando igual aquele pai. Aquele pai que quando liga para o filho é só para chamar atenção. Aquele pai que quando conversa com o filho é só para chamar atenção. Não existe relacionamento. O relacionamento entre pai e filho é relacionamento de lei. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez aquilo outro? Olha, eu te pergunto. Toda estrutura rígida, um dia, mais cedo ou mais tarde, ela se quebrará. Existem muitos pais que estão perdendo os seus filhos por causa dessa palavrinha mágica, relacionamento. Sabe, irmãos, na vida nós temos muitos papéis. Temos muitos papéis. Por exemplo, quando você está na sua casa, você é casado, você está no papel de marido. Quando você está com seus filhos, você está no papel de pai. É diferente do papel de marido. E quando você sai de casa e vai trabalhar, você está no papel de trabalhador, de profissional. Ou você está no papel de empregado, ou você está no papel de patrão. Quando você está na escola, ou você está no papel de professor, ou você está no papel de aluno. Quando você está no trânsito, você está no papel de motorista. Nós temos inúmeros papéis por dia. Só que nós temos que entender que essa função de múltiplos papéis, e um dia eu gostaria de dar uma palavra sobre isso, porque isso confunde muito a cabeça da gente, principalmente quando entra para dentro do casamento, em que a mulher tem três papéis e o homem também tem três papéis. A mulher é esposa, mãe e mulher. O homem é homem, pai e marido. E quando há uma confusão, que o homem não consegue discernir qual é o papel que ele tem que atuar, ou a mulher não consegue atuar, qual é o papel que ela tem que atuar, em alguns casos, obviamente, não estou aqui fazendo uma apologia ao divórcio, à separação. Não. Mas em alguns conflitos dentro do casamento, eles acontecem por quê? Porque a mulher confunde o papel dela. O homem confunde o papel dele. Pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, meu casamento está acabado. Eu viro para o irmão e falo, meu irmão, cara, olha só, a sua esposa. Que esposa que Deus te deu. Olha, uma mulher, essa é uma esposa exemplar. Olha só que mãe que ela é para os seus filhos. E ele vira para mim e diz assim, pois é, pastor, esse aqui é o problema. Ela é mãe e esposa, mas eu casei foi com uma mulher. Estão conseguindo entender isso? O papel de mãe, nota 10. O papel de esposa, nota 10. Mas e o papel de mulher? Eu não casei com a mãe, pastor. Casei com a mulher. Eu preciso de uma mulher. Irmãs que põem seus maridos para dormir na sala. Irmãs que não têm relação sexual com seu marido. Você está em pecado. O oposto também é verdade. Marido que faz o mesmo com a esposa. A Bíblia diz em relação sexual, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que quando forem apartar de relação sexual, isso deve ser feito por consentimento mútuo, para não dar lugar a Satanás. Se não há consentimento mútuo, o diabo entra com carteirinha e autorização para fazer o que ele quiser no seu casamento. Não sei por que eu estou entrando nisso, tem nada a ver com a pregação. Mas o problema foi que eu fiz uma oração ali falando, Deus, o que o senhor tiver de falar, põe na minha boca que eu paro e falo. Então é por causa dessa oração, talvez. Mas essa confusão entre papéis, em que o marido também, ele não sabe ser marido, ele não sabe ser pai, ele não sabe ser homem. Isso também complica todo o casamento. E aí se torna uma situação de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Tem uma causa que gera um efeito provoca uma causa, a causa provoca um efeito. E fica aquela situação de que um ciclo que nunca acaba de contenda, de briga e desentendimento. Mas eu não estava falando disso. Eu estava falando do pai com o filho. Você é pai, você é provedor, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas a pergunta que eu te faço é, você é amigo do seu filho? Mãe, você é amiga do seu filho? O melhor amigo do filho deveria ser o pai. A melhor amiga da filha deveria ser a mãe. Mas como? Como que eu vou ser amigo do meu filho se só existe cobrança da minha parte? Como que eu vou ser amiga da minha filha se só existe cobrança da minha parte? Porque amigo que é amigo não conversa de cobranças, conversa de um monte de coisa. Por isso que muitas vezes os amigos têm mais influência sobre os seus filhos do que os próprios pais. Quando você falha com a amizade com seu filho, o traficante entra e faz amizade com ele. E aí, quando você acorda, já é tarde demais. Quem está entendendo, diga amém. Amizade. Vamos ver um filme junto. Vamos sair junto. Vamos tomar um sorvete junto. Vamos fazer um passeio junto. Vamos pescar junto. Vamos jogar um futebol junto. É por isso que a cadeia está cheia de Samuéis, Isaías, Jeremias, Elias, Mateus, Sofonias, Abacuque, Amós. Você chega na cadeia e começa a perguntar os nomes, só nome de profeta e apóstolo. Você não precisa ir muito fundo para perguntar, seu pai era... Por que você tem esse nome? Meu pai era crente. Minha mãe era crente. E nós sabemos muito bem do ódio de Satanás contra o povo de Deus. O ódio que Satanás destila contra mim, mas eu não dou uma brecha para ele. Então ele vai na onde? No filho, na filha. Quem está entendendo, diga amém. Já deixei minha mensagem. Você está entendendo? Aí você começa a perguntar àqueles caras lá, todos desviados, nasceram na igreja, foram apresentados nas igrejas, cresceram dentro das igrejas, ouviram a palavra de Deus dentro das igrejas. E quando sai do evangelho, Lucas 11 diz que Satanás, quando ele sai de um corpo, ele anda por lugares secos e áridos, depois voltando naquela mesma pessoa, não encontrando ninguém morando ali dentro, no caso seria o Espírito Santo. Ele volta e leva 7. E aí o fim é cemitério ou cadeia. Agora, como que eu posso impedir isso? Como que eu posso? Além de ser o pai dos meus filhos, eu preciso ser o pastor dos meus filhos. Não transfira responsabilidade sua para pastor de igreja. Não transfira responsabilidade sua para as tias que cuidam das crianças na igreja. Não transfira responsabilidade sua para o professor da escola lá, da escola municipal ou estadual lá fora. Não omita o seu papel dentro de casa, porque o preço disso é caro. E como eu preguei alguns domingos atrás, a conta vem. E quando vem, vem caro. Me diga uma coisa. Que ação você lançou nos últimos meses de amigo para com sua filha, para com seu filho? Que ações você fez? Estou falando de não, pastor, eu fui lá, eu comprei isso aqui para ele, eu paguei a escola, eu dei o uniforme, eu comprei... Não estou falando disso, não. Estou falando de amigo. De dar umas gargalhadas junto. De brincadeira. Porque amigo que é amigo, a gente quer estar perto dele o tempo todo, sim ou não? Oh, gosto tanto da fulana, minha amiga, eu quero estar com ela. Oh, gosto tanto do fulano, meu amigo, saudade dele, ele viajou agora nas férias, não sei o quê. É esse tipo de sentimento que o filho tem que sentir pelo pai e pela mãe. Você tem que ser amigo, companheiro. Obviamente, eu não estou falando para você abrir mão da autoridade de pai, porque quando tem que chamar atenção, tem que chamar atenção. Quando tem que repreender, tem que repreender. Quando tem que disciplinar, tem que disciplinar. Mas eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de relacionamento. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é o número mínimo e 10 é o número máximo, que nota você dá para o relacionamento entre você e o seu filho? Que nota você dá, pai, mãe? Se a nota está baixa, aumente, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Aproveite. Aproveite dezembro, janeiro e faça isso. Você tem condições para fazer isso. Vamos voltar para a mensagem. Relacionamento é extremamente fundamental. O reino de Deus não é um reino de tarefas. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. Meu irmão, as histórias, as nossas histórias, são histórias de relacionamento. Eu desafio você a conversar comigo pelo menos 15 minutos e me contar uma história de 15 minutos, uma história bem legal sua, que não tenha relacionamento. Uma história só sua, duvido eu dó. Não consegue. A nossa história é a história de relacionamentos. Ontem, as células do Ouro Verde resolveram fazer um churrasco. E eles fizeram um churrasco lá ontem à noite. Eu até fui. Só quando eu cheguei lá, a energia tinha acabado. E estava todo sem luz. E aí, eu fiquei esperando. Falei, não, eu vou embora. Aí eu saí. Depois o pessoal me mandou uma mensagem. Ó, pastor, já estamos aqui. Aí eu já estava no outro compromisso, não deu para eu ir. Mas eu fiquei pensando, Valdir. Fazer um churrasco sem energia elétrica. É possível que hoje tenha muita história para contar de ontem à noite. Deve ter acontecido muita coisa engraçada. Deve ter acontecido muitas gargalhadas. O camarada olhou para você, pensou que você era aquele cara do Gordo e o Mago, passa na televisão aquele desenho, tudo escuro, não sabia quem era. A nossa história é a história de relacionamentos. Sabe quando o homem vai contar a história dele, Aí você pergunta assim, e aí, você já fez o tiro de guerra? Aí ele vai contar as histórias do tiro de guerra. Ele vai contar as histórias do campinho de futebol. Vai contar as histórias, as meninas da mesma forma. A nossa vida se constrói à base de relacionamento. Poucas coisas nessa vida são positivas e ao mesmo tempo são solitárias. Pouquíssimas. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você gargalhou de forma escandalosamente? Qual foi? Qual foi a última vez que você deu aquela risada de botar a mão assim na barriga e falar, gente, eu não aguento mais, para. Já aconteceu isso com você? Eu te pergunto, você estava sozinho? Não. Tinha alguém com você. Relacionamento. Qual foi a última vez que você sentiu uma alegria indescritível? Tinha gente com você. Mesmo sem conhecer os detalhes desses pontos altos de sua vida, eu sei que a forma como isso aconteceu é que tinha gente com você, tinha outras pessoas. Outras pessoas. É o antídoto para os momentos ruins da vida. Escreva isso. É a fórmula confiável para bons momentos. Me foge o nome do autor, mas eu li um livro há um tempo atrás, eu fiquei imaginando a infelicidade desse autor, quando é um livro de psicologia, quando ele fala assim, o inferno são as outras pessoas. Eu falei, coitado. Talvez o inferno seja ele não está sabendo. Mas o que eu e você precisamos entender é que o antídoto para momentos ruins são outras pessoas. Quanto mais você se isola, pior você fica. Quando se fala de isolamento, eu me lembro de comida também. Mas de uma forma diferente. Quando você adoece, quando a gente era criança e a gente adoecia, e a mãe da gente chegava para a gente e falava assim, filho, come, você precisa comer. Ah, não, mãe, eu não tô com vontade. Come. Mesmo sem vontade, você precisa se alimentar. Quem lembra? Era assim na sua casa? E aí, quando você falava que não, não, aí vinha goela abaixo. Mas a mãe dizia, você precisa comer, meu filho, você precisa comer, minha filha. Come. Não, mãe, eu não estou bem, eu estou doente. Mas come. Você comia sem ter vontade. Você comia, não é porque você tinha fome. Você comia porque você sabia que precisava se alimentar para se manter em pé e resistir à enfermidade. O mesmo ocorre quando nós enfrentamos problemas de ordem que afetam o nosso mundo, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental. Quando eu estou triste, abatido, tudo que eu quero é me isolar. Eu quero ficar sozinho, eu não quero ver gente, eu quero sair de perto de todo mundo. Mas esse não é o remédio. O remédio é igual a comida. Come, meu filho. Você precisa comer. Mas eu não quero, não estou com fome. O mesmo ocorre. Se aproxime das pessoas. Você não pode se isolar. Mas eu não quero me isolar. Mas o remédio são as pessoas. E te digo mais, se você estiver deprimido, saia de casa e diz assim, hoje eu quero ajudar pessoas. Eu duvido. Você sai de casa com depressão e volta para casa com a boca aqui, ó, de alegria. Não existe remédio melhor do que fazer o bem a outras pessoas. Não existe remédio melhor do que ser útil a outras pessoas. Não existe. Interessante que a obra de Deus passa pelos nossos relacionamentos. Só que para viver isso, eu e você precisamos valorizar algumas coisas que Jesus e Barnabé valorizou. E o que, que eles valorizavam? Eles valorizavam pequenas conversas. Porque são nas pequenas conversas que a vida de Deus se manifesta. Às vezes eu participo de congressos com grandes homens de Deus, homens que Deus está fazendo uma obra grandiosa na vida deles ao redor do mundo. E eu ouço as pregações deles, eu sou edificado, mas eu digo e confesso para vocês que o meu maior crescimento não é quando eu estou ouvindo a pregação dele, é quando eu me assento numa mesa para tomar café com ele. E aí eu começo a ouvir os erros e acertos. É na pequena conversa que a vida de Deus se manifesta. É aquela conversa num canto, lá no velório. Onde outro dia uma mulher me parou no centro da cidade, não me lembro, não o conheço. Ela disse: pastor, eu quero te agradecer, porque eu fui curada de uma depressão. Eu falei: oh, que bênção, Deus usou a sua vida. Eu virei para ela e falei: que maravilha, você foi lá no culto? Ela disse: não, foi num velório que o senhor pregou. No velório? É, eu estava numa depressão, eu estava lá, e o senhor foi dar uma palavra para consolar a família dos familiares. Se eles foram consolados, eu não sei, mas que a minha depressão acabou naquele velório, acabou. Porque depois, quando eu terminei de pregar, ela me chamou, eu não lembro mais disso, mas aí nós fomos conversar, e foi justamente nessa pequena conversa. Aquela conversa que se dá no corredor de um hospital. Aquela conversa que se dá no fim do culto. Sabe, irmãos, quando nós fomos fazer o Family Day, se você me perguntar: pastor, qual foi o valor de arrecadação financeira do Family Day? Desculpa, eu não sei. Tem, pessoal da administração sabe. Eu não fui lá procurar saber se deu prejuízo, ou se conseguiu pagar, se bateu. Eu não sei, não sei, não sei. Sabe por quê? Porque eu fiquei tão feliz com aquele evento, de ver vocês se assentar e passar o dia todo conversando, trocando ideia. Porque quando nós criamos aquele evento, eu falei: olha, o meu foco não é um evento, porque nós fazemos evento de casais, o povo vai, ouve a palavra, come e vai embora. Tudo que a gente faz, que tem comida, come e vai embora. Nós precisamos segurar o povo. Então eu pensei, a maneira de segurar o pai é segurando o filho. Para segurar o filho tem que ter um parque, tem que ter algodão doce, tem que ter pipoca. Vamos fazer um negócio para as crianças, que a gente segura os pais. Vocês não têm noção do quanto eu saí realizado daquele evento. Cheguei lá, era 4 horas da manhã. Mas saí de lá tão feliz de tardezinha, porque vocês ficaram lá desde manhã até 5, 6 da tarde. E todo mundo feliz, alegre, conversando. Relacionamentos é extremamente importante. Um pastor amigo meu foi pregar numa igreja. Ele é bispo. Ele é bispo de uma denominação muito grande do Brasil. Tem não sei quantos mil membros. É muita gente, não é menos de 50, 100 mil pessoas. E ele foi pregar numa das igrejas dele, numa cidade do Rio de Janeiro. E quando ele pregou naquela igreja, que terminou o culto, o pastor dele virou para ele, o pastor da igreja virou para ele assim: bispo, eu vou te levar para o senhor comer a melhor picanha que você já comeu na sua vida. Ele disse: tudo bem. Fechou, demorou, vamos embora. Foi para o restaurante. Chegou no restaurante, o garçom me atendeu e falou: olha, eu quero a melhor picanha que tiver aqui nesse restaurante. Tudo bem. 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora e meia, e nada do garçom voltar. Aí chamou o garçom, o pastor da igreja local. E disse: olha, e a picanha? O garçom: meu Deus, me desculpa, eu esqueci. Esqueci de entregar o papel lá na cozinha. Aí o pastor virou e falou assim: você não tem vergonha na cara, não? Pelo amor de Deus, eu trago o pastor, o bispo aqui, lá não sei de onde, para vir pregar aqui na minha igreja, faça propaganda desse restaurante, dessa picanha, e você me dá uma dessa? Pelo amor de Deus, onde é que você está com a cabeça? E começou, aí o bispo, meu amigo, interferiu, falou: só um minutinho, virou para o garçom e falou assim: me diz uma coisa, você é flamenguista ou vascaíno? Ou botafoguense? Aí o garçom falou: eu sou flamenguista. Ele falou: é, por isso, isso é coisa de flamenguista, flamenguista esquece mesmo. E começou a brincar com ele, falou: olha, tá bom, nós estamos aqui com tempo, pode ir lá, prepara a picanha, fica tranquilo. O garçom voltou, o bispo virou para o pastor da igreja e falou assim com ele: me conta uma coisa, você tem plano de ganhar essa cidade para Jesus? Ah, eu tenho, bispo, nós vamos ganhar essa cidade toda para Jesus. O bispo falou assim: você pode ganhar toda a cidade, menos o garçom. Porque esse garçom não quer ver sua cara nunca mais. E toda vez que ele se lembrar de você, ele vai se lembrar do que você fez com ele aqui nessa noite. Como é que você quer ganhar as pessoas para Jesus fazendo o que você acabou de fazer com esse garçom agora? Aí o bispo, o pastor: ô bispo, me perdoa. Não, eu não tenho que te perdoar não, quem tem que te perdoar é o garçom. Você precisa consertar isso agora. Ele falou: não, eu conserto. Mas como é que eu conserto isso? O bispo virou e falou assim: quanto custa essa picanha? Ah, eu acho que vai ficar aqui tudo aqui uns R$200 a conta. Ele falou: então, dá uma gorjeta maior do que o preço que você vai pagar aqui. Ué, mas aí não. Ele falou: é. É a única maneira dele se lembrar de você, não pelo que você fez com ele aqui, mas pela gorjeta que você deu para ele. Porque toda vez que ele te vê, fala: ó, é o cara da gorjeta de R$200. Quem está entendendo, diga amém. O que que a gente faz quando a gente vai no mercado? Ah, pastor, a gente vai comprar fruta, verdura. Não! O que que a gente faz quando a gente vai no açougue? Ah, a gente vai comprar carne. Não! O que que a gente faz? A gente vai fazer relacionamento. Relacionamento. Eu te pergunto, qual é o nome do açougueiro, do açougue aonde você compra? Você sabe? Qual é o nome da pessoa do mercado aonde você compra? Por acaso você já se interessou? É possível que muitos de nós aqui abastecemos no mesmo posto de gasolina toda semana com os mesmos frentistas e até hoje nós não sabemos o nome daquele frentista. Nunca nos atentamos para saber o nome dele. Lembre-se de uma coisa, para uma pessoa, o som mais doce que existe na face da terra é o nome daquela pessoa. Entenda isso. Chamar as pessoas pelo nome é extremamente importante. Não é? Ô coisinha, vem cá. É coisinha. Tem nome. Ele tem um nome. E principalmente em lugares como esse, igual eu dava esse exemplo, quando as pessoas são chamadas pelo nome, elas sentem-se importantes, cuidadas, valorizadas, porque quem está aqui nessa manhã e lida com o povo, que lida no comércio, sabe como é que é. Você enfrenta gente de todo tipo. E a hora que você encontra uma pessoa que te trata bem, com educação, imediatamente você fala, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Da próxima vez que você vai voltar lá, você voltar, ele vai te perguntar, olha, você é diferente das pessoas que compram aqui, o que que você tem que você é diferente? Aí é a hora de você escancarar a boca lá no cantão e falar assim, é Jesus Cristo na minha vida. É Jesus na minha vida. Interessante, irmãos, voltando para dentro da mensagem. Barnabé era esse homem que para ele era mais importante, relacionamento. Você não vai ler na Bíblia epístolas de Barnabé, cartas de Barnabé, livros escritos por Barnabé. A coisa mais importante que Barnabé fez, na minha ótica, é ter colocado a mão no ombro de Saulo e apresentado ele aos apóstolos. E dito, olha, esse moço aqui teve uma experiência tremenda com Deus. E dito para os apóstolos, olha, irmãos, esse homem aqui, ele viu uma luz no caminho, ele teve uma experiência tão tremenda com Deus, e virado para Paulo e dito, olha, Paulo, anda com esses homens, porque esses homens são de Deus. Você vai crescer muito ao lado de Pedro, de João, você vai crescer muito ao lado deles. É aquela pessoa que fez aquela conexão, aquela ligação, aquela pessoa que apresentou pessoas. Eu não sei você, mas eu sou o homem do relacionamento. E como eu amo me relacionar com as pessoas. Como eu amo. E como eu amo apresentar pessoas para pessoas. No meio dessas apresentações, aí, às vezes costuma sair até uns casamentos. Você tem esse hábito de apresentar pessoas a pessoas? Relacionamento é extremamente importante. Se Barnabé tivesse curado 10 doentes, 10 leprosos, ressuscitado 10 mortos, não teria surtido o efeito de parar tudo e cuidar de Paulo. Porque a pergunta é, em quem se tornou Paulo? Paulo se tornou no homem que revolucionou a igreja e que influencia a igreja até os dias de hoje. Porque um homem parou para cuidar dele. E por causa disso, grande parte do livro de Atos é sobre a história de Paulo. Embora não tenha sido ele que escreveu, mas é sobre ele. E daí de Atos, você vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1, Colossenses, desculpa, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Todas essas epístolas, essas cartas, foram escritas por Paulo. Por causa que um dia, um homem parou tudo para cuidar dele. A pergunta que eu te faço é, de quem você está cuidando? De quem? Quem você está cuidando? Quem você está discipulando? Quem você está evangelizando? 50% do Novo Testamento está ligado a Paulo. Porque um dia, um homem parou para cuidar dele. Talvez a coisa mais importante que Barnabé tenha feito foi dizer: Paulo, vai cuidar das igrejas, vai fazer a viagem missionária, vai plantar as igrejas, que eu vou cuidar de João Marcos. Ou, em outras palavras, Barnabé, com essa atitude, estava dizendo: não é a tarefa, Paulo, não é o trabalho, é o relacionamento, é a pessoa. Isso acontece quando eu e você valorizamos pequenas conversas. Diga comigo: o poder das pequenas conversas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, como é que é? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é poderoso. Esse é o versículo da salvação. Esse versículo é lido nos quatro cantos deste planeta. Se você sair daqui e for na China, você vai encontrar João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, esse versículo é um versículo que os grandes evangelistas usaram. Billy Graham pregou muito sobre esse versículo. Esse versículo já levou milhões de pessoas aos pés de Cristo. Então, imagina-se que Jesus, no alto de uma montanha, a pleno pulmões, tenha dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a gente imagina é Jesus no alto de uma montanha falando isso, porque isso tem que ser falado em uma mídia mundial, algo que alcance o mundo inteiro. Mas a surpresa que eu tenho para te fazer é que esse versículo não foi falado para uma multidão. Essa passagem foi numa conversa entre Jesus e um homem chamado Nicodemos, de noite, tarde da noite, no escuro, possivelmente. Jesus vira para aquele homem e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi numa grande pregação, foi numa pequena conversa. Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lindo esse texto. A gente imagina Jesus numa sinagoga, ou no templo de Salomão, dizendo: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É mensagem para pregar para uma multidão, mas não foi assim. Esse versículo foi dito numa pequena conversa entre Jesus e a samaritana. Uma pequena conversa. Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele diz: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As grandes revelações nem sempre estão nos grandes discursos, mas nas pequenas conversas. Uma pequena conversa tem o poder de mudar uma vida. Uma pequena conversa tem o poder de direcionar a vida de uma pessoa. Não despreze as pequenas conversas. Não despreze. Mas só não despreza as pequenas conversas quem de fato tem foco em relacionamento. Porque ele quer conversar. E aí eu termino. Caminhando para o fim, ainda, Barnabé, quem era Barnabé? Diga comigo: Barnabé. Curioso, porque o nome de Barnabé não era Barnabé. Você sabia disso? Barnabé se chamava como? José. Barnabé é um apelido que eles arrumaram para ele. Os apóstolos deram esse apelido para ele de Bar Nabé. Porque Bar significa pai. Nabé, consolador. Aliás, filho. Bar, filho. Filho. Nabé, consolador. Bar, Nabé, filho do consolador. Sabe por que eles colocaram esse apelido nele de Barnabé? Porque ele se parecia tanto com o Espírito Santo. Suas atitudes, seu jeito, sua maneira de conduzir as coisas, seu comportamento, se parecia tanto com o Espírito Santo, que eles falaram assim: olha, nós vamos te colocar um apelido. Já que nós não podemos te chamar você de Espírito Santo, nós vamos chamar você de Filho da Consolação. Filho do Consolador. Consolador. Jesus falou sobre isso em João. Jesus disse: não estarei mais convosco, mas enviarei sobre vocês o Consolador. Só que Jesus usa uma outra palavra. Ele usa a palavra de, ele chama de Paráclito ou Paracletos. Eu vos enviarei o Paracletos. Ou eu vos enviarei o Paráclito. Diga comigo, Paráclito. Diga, o Espírito Santo é o Paráclito. Você sabe o que significa a palavra Paráclitos? Paráclito. Eu vou te ensinar. Jesus mencionou em João sobre o Paráclito, dizendo que o Espírito Santo era o Paráclito. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós o Paráclito. A palavra Paráclito ou Paracletos, ela não foi inventada por Jesus. Ela já existia. E Paracletos tem um significado. O significado de Paracletos é chamado para estar ao lado. Diga comigo, chamado para estar ao lado. Então, quando Jesus diz, eu enviarei o Paráclito, ele está dizendo, eu enviarei aquele que é chamado para ficar ao lado. Agora, onde Jesus se inspirou para dizer isso? É que Paráclito já existia. Não foi inventado por Jesus. Paráclito era um cargo do exército romano. Os romanos, a maior máquina, o exército, a legião romana, o exército, o grande império daquela época, quando o exército saía para uma conquista, iam ali os soldados, eles levavam suas espadas, suas lanças, capacete. Paulo descreve a armadura de um soldado romano em Efésios capítulo 6, couraça da justiça, capacete da salvação. Ele fala de cada item ali, mas o interessante é que era pesado aquilo. E quando eles saíam para a batalha, eles não iam guerrear do outro lado ali, não. Às vezes as batalhas duravam meses, eles andando, marchando na neve, no deserto, em chuva, em seca, de dia, de noite, para chegar até o lugar da guerra. E com isso, muitos soldados cansavam na trajetória e começavam a murmurar: olha, eu não dou conta, eu não consigo. Sabe de uma coisa? É muito difícil. Eu já não aguento mais essa espada. Eu não aguento o peso desse escudo. Eu não suporto mais essas botas. Sabe, eu estou com saudade da minha filha. E o outro também começava: sabe, eu vou desanimar, eu vou parar. E aí, naquele pelotão, aonde havia a marcha, começava-se uma murmuração. E muitos desanimavam. Foi aí, então, que o imperador romano criou, além de soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel, general, marechal, ele criou um outro cargo, que era um cargo chamado de Paracletos. Ou seja, chamado para estar ao lado. O Paracleto, esse soldado, cuja ocupava essa função, ele não marchava junto com o exército, ele marchava ao lado. E o exército ia marchando, e ele marchando ao lado. Quando, de repente, ele percebia uma conversa num daqueles pelotões, ele se aproximava do pelotão e começava a ouvir: E aí as pessoas estavam dizendo, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar, está muito difícil, eu não suporto mais, o sol está quente, a neve está muito gelada, eu não dou conta, eu não dou isso. Quando eles começavam a murmurar, o Paráclito, aquele soldado então, com o cargo de Paráclito, chamado para estar ao lado, ele entrava no meio da tropa e começava a dizer, você não pode desanimar. Roma precisa de você, o Império Romano confia em você, sua família está esperando você, você não pode voltar num caixão, você precisa voltar vivo, ergue a sua cabeça, levanta a sua espada, ergue o seu escudo, marche, a recompensa será grande, não desanime, não pare, não desista. Quando Jesus diz, eu enviarei o Paráclito sobre vocês, chamado para estar ao lado. Há momentos da nossa vida em que dá vontade de parar. As decepções são tão grandes. Há momentos da nossa vida que dá vontade de desanimar. Os problemas são tão grandes, mas é justamente nesse momento que o Espírito Santo chega para nós e diz, não desanima, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou a tua destra, eu sou a tua força, eu sou o teu escudo bem presente na hora da angústia, eu te fortaleço. Mas além do Espírito Santo, os discípulos passaram a chamar José de Barnabé, ou Filho da Consolação, porque ele se parecia com o Paráclito. Porque ele era esse homem que quando via o desânimo, ele chegava para as pessoas e começava a falar com eles. Eu quero te dizer uma coisa, Deus chamou a mim, Deus chamou a você para ser o Paráclito dessa geração. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão abatidas, as pessoas estão desesperadas, muitos estão falando em acabar com tudo, em acabar com a própria vida, e é para esse momento, e para aquele lugar, e para aquela pessoa, que eu e você fomos colocados ao lado delas, para dizer, não desanime, tudo posso daquele que me fortalece, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta a sua cabeça, o Espírito Santo está dentro de você, você tem o poder de Deus, a unção é sobre você, eu vou orar com você, aleluia, você é um Paráclito nessa geração, você é um Paráclito na sua família, você é um Paráclito na sua casa, você é um Paráclito no seu trabalho. Se você se calar, as pedras clamarão, mas foi para essa geração que você foi colocado, para dizer para essa geração, ergue a cabeça, levanta a cabeça, continua marchando, porque o nosso fim e a nossa vida não é nessa terra. Deus tem algo maior para nós, esperando nós. O arrebatamento da igreja está às portas, Jesus está voltando, prepara-te, não vacila agora. Meu irmão, o que podia ser feito de errado, já foi feito. Nós estamos vivendo um momento na geração, agora, que é o finzinho, nós não podemos errar agora, porque nós estamos no fim. Erra no início, erra no meio, mas no fim não dá para errar. Tudo aponta para o fim. Esse é o momento que você tem que levantar a sua cabeça e falar, eu vou servir a Deus, como eu nunca servi a Deus em toda a minha vida. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou evangelizar as pessoas como eu nunca evangelizei em toda a minha vida. Eu vou orar como eu nunca orei em toda a minha vida. Eu vou me santificar como eu nunca santifiquei em toda a minha vida. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Vamos nos colocar em pé nesse momento.